toque diferente com fé. Foi um toque diferente com fé. Foi o toque da cura. Foi um toque de fé. Foi um toque diferente com fé. Foi um toque diferente com fé. Foi um toque da cura. Foi um toque de fé. A fé remove montanhas e move a mão de Deus. E o milagre acontece. Foi um toque diferente com fé. Foi um toque diferente com fé. Foi um toque da cura. Foi um toque de fé. Foi um toque diferente com fé. Foi um toque diferente com fé. Foi um toque da cura. Foi um toque de fé. Você acabou de ouvir mais um lançamento da gravadora A Voz da Libertação. Atenção para este comunicado. Sábado de cada mês, temos aqui na Setorial de Fortaleza o Culto com a união de vontade, renovo de justiça, com muita oração, louvores, adoração, celebração ao nosso Deus e a palavra de Deus sendo ministrada. Venham, nos honre com sua presença. Isso mesmo. Todos os grupos estão convidados a se fazerem presente neste quarto sábado de cada mês. Você é o nosso convidado de honra. O Senhor Jesus é quem te espera. O culto se dará início às 19 horas. Isso mesmo, 19 horas. Marque já na sua agenda. O endereço é muito fácil. Rua Tereza Cristina, número 946. No centro da capital cearense. Voltamos com sua presença. Esta é mais uma realização da Igreja Pentecostal Deus e Amor. Apoio, pastor Lucas Santos e sua irmã em Cristo, Adriana Salles. Me entrego em total comunhão. Vamos prosseguindo o programa Voz da Libertação ao vivo. Você pode curtir a nossa página do Facebook. É facebook.com/ Igreja Pentecostal Deus e Amor de Fortaleza. Isso mesmo, lá você encontra as fotos da igreja, fotos do evento, a bênção. Você pode acompanhar os convites, horários de cultos, tudo pela internet no seu Facebook. Usando o Facebook para a glória de Deus, a Igreja Deus e Amor. Eu quero lembrar os nossos irmãos que domingo tem batismo. Nós queremos lembrar os irmãos que o local do batismo também não é local de venda. Então, lá na rua, lá em cima, pode vender o que quiser. Pode vender bode, pode vender pomba, pode vender cachorro, refrigerante, água, picolé. Mas no local do batismo, não pode. E tem pessoas que ficam bravas. Ah, o pastor falou que não pode. O pastor está falando. Jesus chegou no local do culto e viu pessoas vendendo. O que ele fez? Eu quero que você responda para mim. O que Jesus fez? Porque tem pessoas que dizem, ah, Deus vai cobrar. Deus não vai cobrar. Deus vai cobrar de quem estiver vendendo. Porque Jesus jogou tudo no chão. Ah, não tem amor. Então diga que Jesus não tem amor. Ele disse, a casa do meu pai é casa de oração. Ah, pastor, mas ali era o templo, não era o pátio do templo. Não era nem lá dentro, era no pátio. Então quer dizer, o local onde está sendo feito culto é local de adoração. Não importa se é lá no, na beira da água, é local de adoração. Não é local de venda. Não é local de comércio. Então entenda, meu irmão. Nós vamos lá para batizar almas. Quer vender? Não tem problema. Mas faça isso longe da reunião de pessoas que vão batizar. Naquela rua lá em cima, você pode colocar suas coisinhas ali. Aí se a prefeitura cobrar de você, aí você se vira com a prefeitura. É, mas no local do batismo, é o local que representa a Igreja Deus e Amor. E a Igreja Deus e Amor não trabalha com comércio, com propaganda comercial. A Igreja Deus e Amor não trabalha nem com propaganda política. Ah, mas o programa tem propaganda política. Não, programa Voz da Libertação não. O que tem é na emissora de rádio, porque é obrigatório por lei. Mas se dependesse da igreja, nem teria esse momento. Mas é obrigatório por lei e a Rádio Iracema tem que passar. Tá certo? Mas eu quero que você entenda que o local do batismo é local de culto. É local de adoração. Jesus jogou as mesas dos cambistas no chão. E não fez só isso. Fez um chicote e colocou todos para correr. Imagine Jesus com o chicote na mão. É. Abriu as gaiolas dos pombos. Saiu pombo voando para todo lado. E ele disse, vocês estão transformando o local de culto em covil de ladrão. Não façam da casa de meu pai casa de negócio. Então, dileto ouvinte, por favor, nos ajude. Você que é espiritual, discerne bem todas as coisas. Você que tem a mente de Cristo, discerne bem todas as coisas, tá bom? Que Deus abençoe. Thank you. cumprimentar os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Diga comigo, ouvinte. Recebam a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ouvinte, receba a paz. Nós estamos ao vivo pelo programa Voz da Libertação. Agora a Rádio Iracema de Fortaleza transmitindo o programa 24 horas e estamos ao vivo agora com todos vocês. Vamos glorificar o nome de Jesus Cristo dizendo: renova-me, Senhor. Canta. Já não quero ser igual. Acharei quando me buscares de todo o coração, Senhor, de coração. Eu vim aqui buscar o Senhor e a tua palavra. Você veio buscar a palavra de Deus? Então abra ela. Salmo de número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, pastor, eu já conheço essa mensagem. Ora, mas o fato de você conhecer não significa que você não precise deste alimento, não é verdade? Amém? Quem já comeu arroz aí, diz amém. Quem já comeu feijão aí, diga glória a Deus. O fato de você já ter comido alguma vez não significa que você não precise dele, não é verdade? vamos nos alimentar de Deus mais uma vez, através da Sua palavra. Salmo primeiro. Glória a Deus. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como um orvalho que desce sobre a terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como um orvalho que desce sobre a terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer Tua palavra em mim, para que o mundo saiba que Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Salmo primeiro, que encontrou diz amém. O texto bíblico diz que bem-aventurado é o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Amém? Amém. Diga comigo, Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Amém? Pode sentar, irmão. Deus abençoe a todos vocês. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, né? Amém. Palmas para Jesus bem alegre. Vamos glorificar o nome do Rei da Glória, o nosso Jesus maravilhoso. Aqui está mostrando, meus queridos irmãos, a Bíblia Sagrada, o segredo para a verdadeira prosperidade. Que nunca as pessoas procuram prosperar. Estamos vivendo uma crise muito grande em nosso país, mas eu costumo dizer que a crise não é só no Brasil, a crise é no mundo inteiro. Recentemente iniciamos a campanha na quarta-feira com o tema Vitória em Tempos de Crise. Já estamos na segunda semana dessa campanha. E graças a Deus está uma benção essa campanha da quarta-feira. Inclusive já aproveito este momento para convidar os que não estão participando da quarta-feira dos vencedores para vir também nesta campanha maravilhosa Vitória em Tempos de Crise. Mas, meus queridos irmãos, o que eu quero falar aqui com vocês em rápidas palavras é a respeito do segredo da Bíblia Sagrada para o homem e a mulher prosperar. Eu não estou aqui para trazer uma palavra para massagear o ego, não estou aqui para trazer uma palavra de autoajuda, porque para mim o cristão não precisa de autoajuda, ele precisa de ajuda do alto, é? E esta palavra é ajuda do alto, é ajuda de Deus para todos nós. Mas observe, queridos irmãos, que a Bíblia está dizendo que tudo quanto fizer prosperará. Se nós pegarmos apenas este versículo aqui, isoladamente, fora do contexto, nós vamos aplicar esta mensagem a todas as pessoas e dizer, olha, tudo quanto você fizer, você vai prosperar. Quem quer prosperar, aí diga amém. Ah, todos nós queremos. Mas eu não posso ser irresponsável de pegar este versículo, volto a dizer, isoladamente, e aplicar a todos, dizendo que todos vão prosperar, porque primeiro que vai ser uma inverdade. A Bíblia Sagrada mostra que para prosperar, se faz necessário seguir o que as Escrituras estão dizendo para todos nós. E se você analisar a Bíblia num contexto geral, observará que as pessoas que prosperaram, e aí vamos dar uma breve definição do que é prosperidade. Prosperidade é adiantar-se, prosperidade é ter êxito no que faz, prosperidade é ser feliz. Exatamente, basicamente falando, isso é prosperidade. Alguns confundem prosperidade com riqueza, alguns confundem prosperidade com bens aquisitivos ou ser possuidor de grandes riquezas, mas a Bíblia Sagrada mostra, meus queridos irmãos, que prosperidade vai além de ter dinheiro no bolso ou de ter uma conta recheada, bancária recheada. A prosperidade tem a ver, meus queridos irmãos, com viver uma vida de acordo com a vontade de Deus e no padrão de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado, a Bíblia começa dizendo bem-aventurado, essa expressão que vamos encontrar nos Salmos, essa expressão que é utilizada pelo próprio Senhor Jesus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no Sermão do Monte, também conhecido como Sermão das Bem-aventuranças. A Bíblia define, meus queridos irmãos, que bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, próspero é aquele que não anda segundo conselhos de ímpios. E quem são os ímpios? O ímpio é aquele que não tem uma vida piedosa. O ímpio é aquele que não respeita a palavra de Deus e não anda conforme os ditames das Escrituras Sagradas. E, meus queridos irmãos, se nós formos analisar, há pessoas ímpias não cristãs e há pessoas ímpias cristãs. Parece até um paradoxo, mas é verdade, tem muito crente ímpio por aí. Sabia disso? É, tem muito crente ímpio, quer dizer que não tem uma vida de piedade, que não tem uma vida alicerçada na palavra de Deus. São pessoas que às vezes são religiosas e estão dentro de uma comunidade cristã evangélica, mas são ímpios. São pessoas, meus amados irmãos, como Ananias e Safira. Ananias e Safira estavam na igreja, mas eram ímpios. Ananias e Safira eram pessoas que não obedeciam a palavra, não observavam a palavra, deixavam a avareza tomar conta de seus corações. Agora também há pessoas que não são cristãs evangélicas, são pessoas, meus queridos irmãos, que ainda não conheceram exatamente a palavra de Deus, mas a Bíblia diz que o que eles praticam, o que eles fazem, são aceitos diante de Deus. Pastor, parece estranho ouvir isso. Eu quero dar um exemplo para você de Atos capítulo de número 10. Você já ouviu falar de Cornélio? Quem já ouviu falar de Cornélio? Lembra de Cornélio? Atos capítulo 10. Cornélio era crente? Sim ou não? Não. Pelo menos, né, quando a gente fala crente, eu quero que você entenda, ele não era ainda um convertido, né? Vamos colocar assim, um convertido. Ele era crente porque ele cria, mas ele não era um convertido. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o anjo apareceu a Cornélio, quais foram as palavras a Cornélio? Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas foram aceitas diante de Deus. Observe, meus queridos irmãos, que Cornélio ainda não fazia parte de um contexto da igreja, não fazia parte ainda da cristandade, mas Cornélio no seu coração não era ímpio, porque ele já acreditava na palavra de Deus. Ele não sei de que forma ele ouviu falar, mas ele aprendeu a orar, ele aprendeu a dar esmolas, ele aprendeu a fazer algo para agradar o Senhor. E observe que Cornélio era um homem, meus queridos irmãos, gentil. Quando o Senhor mostrou a visão a Pedro, Pedro até relutou, disse com Deus: Senhor, de forma alguma, eu nunca comi, eu nunca coloquei nada na minha boca que seja comum ou impuro. E o Senhor disse: não, Pedro, levanta, mata e come, e não diga que é comum aquilo que eu purifiquei. Louvado seja Deus. Cornélio é um homem que não conhece o Evangelho ainda, mas através de você ele vai conhecer, porque o coração dele já está sendo aceito diante de Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho de ímpios. Eu quero que você medite nesta palavra, nesta noite. Você tem andado de acordo com os conselhos de Deus ou com o conselho dos ímpios? Safira andou conforme o conselho do seu marido ímpio. A Bíblia diz que Acabe andava segundo o conselho de sua mulher ímpia, chamada Jezabel. E quantas pessoas têm andado segundo conselhos de pessoas ímpias? De pessoas que não têm nenhum compromisso com a palavra, com a moral, com a ética cristã. De pessoas que às vezes estão dentro até mesmo de uma igreja, mas são pessoas ímpias, são pessoas maldosas, são pessoas que destroem e que difamam com a sua língua. Eu quero dizer a você, se você quiser ser feliz, ande conforme os ditames e a égide da palavra do Senhor Jesus Cristo. Não siga o conselho de pessoas ímpias, não siga o conselho de pessoas que não respeitam as escrituras. Ande de acordo com a palavra de Deus. Se você e eu, nós andarmos de acordo com a palavra de Deus, Jesus está dizendo aqui, meus queridos irmãos, esta palavra para você, para mim, usando as palavras do salmista pelo Espírito Santo: ande de acordo com o conselho das Escrituras. Vou dar alguns exemplos práticos rapidamente para você entender o que é um conselho de um ímpio. O ímpio vai chegar para você e vai dizer: para que você está na igreja? Você está lá há tanto tempo e não aconteceu nada, sua vida nunca mudou. Para que você vai lá toda sexta-feira, ou toda quarta, ou todo domingo, ou todos os dias? Para que você vai? Não vá mais não! Conselho de ímpio. Conselho de ímpio? Quer ver um conselho de um ímpio? Para de orar, o mestre não vai te ouvir. A Bíblia Sagrada diz que aquele cego, conhecido como cego Bartimeu, não era o nome dele, Bartimeu significa filho de Timeu, ele ouviu conselhos de ímpios? Não! Pessoas que mandavam calar, pessoas que mandavam fechar a boca, dizendo: fecha a boca, cego, você está incomodando o mestre, ele não vai te ouvir. Mas ele não ouviu conselhos de ímpios e continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha como prospera quem não anda segundo conselhos de ímpios. Olha como prospera quem não dá ouvido para os opositores. Olha como prospera quem não dá ouvido para murmuradores. Olha quem prospera e como prospera aquele que anda segundo a palavra de Deus. Não anda por vista, mas anda por fé. Aleluia! Abraão andava por fé, Ló andava por vista, e olha que Ló quase perde tudo e perde a sua família, chegou a perder até a sua esposa, que olhou para trás. Com certeza a mulher de Ló andava segundo o conselho dos ímpios. Com certeza, essa mulher, para perder a sua salvação, estava mais inclinada para o conselho dos ímpios. Que nada, mulher, deixa de ser boba, que conversa, vai chover fogo do céu. Onde já se viu que vai chover fogo do céu? Que nada, isso aí é história, isso aí, que nada. Dilúvio, dilúvio, nada, que conversa de dilúvio, nunca choveu, isso aí é coisa da cabeça de Noé. Noé tá ficando doido. Noé, eu acho que já tá caducando, e esse negócio de dilúvio não vai, nunca existiu isso. Onde já se viu dilúvio? Ah, onde já se viu é coisa de Noé. Mas, querido irmão, aqueles que não deram ouvidos aos conselhos dos ímpios e entraram na arca com Noé, foram felizes, e a história deles estão na Bíblia, foram salvos. Aquele que não dá ouvido ao conselho dos ímpios e nem se detém, nem para no caminho dos pecadores, meu irmão, Jesus já te tirou do Egito, não pare no meio do caminho. A mulher de Ló parou, olhou para trás e se transformou, foi transformada numa estátua de sal. A Bíblia diz que aquele que para e aquele que volta para trás, o Senhor não tem prazer na alma dele. Não pare, meu irmão. Tem pessoas querendo que você pare, tem pessoas querendo tirar você da igreja, tem pessoas dando maus conselhos a você, mas o Espírito Santo me usa nesta noite para dizer: não pare por nada, siga em frente, em nome de Jesus Cristo, você vai ser bem-aventurado. Salama Xandarabia, Salamaia. Não se detenha no caminho dos pecadores. A Bíblia diz, filho meu, se os pecadores com brandícias quiserem te tentar, não consinta, não pare, não se detenha, continue o seu caminho olhando para frente. Como disse Hebreus, o autor aos Hebreus disse, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para frente, meu irmão. Olhe para Jesus, minha irmã. Não te detenha no caminho dos pecadores e nem te assente na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? Os que zombam, os que tiram sarro de nós, os que zombam da nossa fé, os que zombam da palavra de Deus, os que zombam de uma vida correta e santa. Porque você já percebeu que hoje fazer a coisa certa parece que é errado, e fazer errado parece que é o certo, a chamada inversão de valores. Quem faz coisa errada é o herói, e quem faz coisa certa é o vilão. A inversão de valores da pós-modernidade e do mundo caído sem Deus. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, veja, quando Pedro se assentou naquela roda onde estava uma fogueira acesa, chega alguém e diz: você estava com ele? E Pedro disse: eu não sei do que você está falando, eu não conheço esse homem. Chega outra pessoa e diz: não, você verdadeiramente estava com ele, eu estou conhecendo você. Não, de jeito nenhum, que isso, eu não sou não, você está me confundindo, deve ser outra pessoa parecida comigo. E a Bíblia Sagrada diz que novamente a pessoa chega e diz: não, verdadeiramente você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Veja, meus queridos irmãos, que Pedro, se você voltar a alguns capítulos da história, quando Jesus é preso, você vai notar que Pedro seguia Jesus, mas seguia Jesus de longe. Pedro estava tão comprometido, meus queridos irmãos, com a roda dos escarnecedores, que Jesus estava sendo conduzido preso e Pedro estava seguindo Jesus de longe, não queria mais contato, não queria mais relacionamento, não queria mais se comprometer. Quantas pessoas são assim? Você agora é crente? Não, eu sou crente não, eu vou na igreja de vez em quando lá, faz bem, né? Todo mundo precisa de uma religião, de vez em quando eu vou lá. Ah, você é crente? Não, não, que isso, não sou crente não, são os meus pais que são, e eu acompanho eles para a igreja, né? Tem que levar, e quer dizer, são pessoas, meus amados irmãos, que têm vergonha de dizer que são discípulos de Jesus, são pessoas que têm vergonha de carregar uma Bíblia, têm pessoas pessoas que têm vergonha de dizer que são servos de Deus, tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus Cristo, tem vergonha de defender a causa do Evangelho, mas não tem vergonha e nem timidez de defender as suas causas pessoais. Tem pessoas que não têm vergonha de arriscar até a sua própria vida para defender um time de futebol, não tem vergonha nem timidez para defender as suas causas, mas, querido irmão, são pessoas que estão envolvidas na roda dos escarnecedores. Mas a palavra do Senhor diz que o próspero, o mais do que feliz, é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei medita, não só de dia, mas também de noite, como Deus falou a Moisés, e Moisés passou o conselho a Josué: Josué, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Quer ser próspero, não dê ouvido ao conselho de ímpio. Em primeiro lugar, quer ser próspero? Segundo, não te detenha no caminho dos pecadores. Quer ser próspero? Terceiro, não se assente na roda dos escarnecedores. Quarto lugar, tenha prazer na palavra de Deus. Quer ver um cristão prosperar? É crente que tem a Bíblia. E quando eu falo que tem a Bíblia, não é apenas ter um exemplar da Bíblia, porque tem pessoas que têm exemplares da Bíblia e estão mofados dentro de casa porque não tem uso algum. Quando eu falo de crente que tem Bíblia, não estou falando de pessoas que apenas carregam uma nas mãos. Quando eu falo de crente que tem a Bíblia, é o crente que ama a palavra, é o crente que medita na palavra, é o crente que obedece a palavra, é o crente que, quando vai comprar, ele consulta a palavra, quando ele vai vender, ele consulta a palavra, quando ele vai viajar, ele consulta a palavra, quando ele vai tomar uma decisão, ele consulta a palavra. É um crente que não sai de casa sem a palavra, e quando volta para casa tem a palavra. Ele acorda com a palavra, ele come com a palavra, ele dorme com a palavra, ele levanta com a palavra, ele caminha com a palavra, ele esconde a palavra no seu coração para não pecar contra Deus. É um crente que anda iluminado porque a palavra de Deus é luz. É um crente que não sai de casa sem ser alimentado, e quando chega na igreja ele recebe mais alimento, e quando volta para casa ele volta meditando na palavra, como a ovelha que come durante o dia e passa a noite toda remoendo aquele mesmo alimento. Assim é o crente que ama a santa palavra de Deus. Ele ouve a pregação no culto e volta para casa meditando: oh meu Deus, que palavra! Eu preciso cumprir esta palavra, eu preciso obedecer esta palavra. E quando ele volta para casa, ele ainda está cheio da palavra. No sábado, ele está cheio da palavra. No domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta-feira, a semana toda, ele vive com a palavra de Deus. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei, medita de dia e de noite. Porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Que maravilha! É uma árvore plantada não no deserto, é uma árvore plantada não num lugar seco. A Bíblia diz que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, dão seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Como José, que quando colocava as mãos, Deus prosperava. Mandaram ele para o Egito, mas não adianta mandar crente fiel para o Egito, que ele prospera no Egito. Mandaram Daniel para a Babilônia, mas crente fiel prospera na Babilônia também. Não adianta levar você para o cativeiro, que você vai prosperar se você obedece a palavra, se você segue a palavra, se você se desvia do caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na palavra de Deus. Onde você chega, você prospera. Onde você trabalha, você prospera. Onde você entra, você prospera. Onde você coloca a mão, prospera. Tudo que entregam para você cuidar, prospera. Você já percebeu percebeu que tem pessoa que ele pega uma obra caída e Deus levanta, Deus prospera, porque ele tem a prosperidade de Deus mediante a palavra? Você já percebeu que a empresa que ele trabalha prospera e ninguém quer mandar ele embora porque sabe que tem prosperidade de Deus na vida dele? Você já percebeu que tem gente que coloca a mão, conserta as coisas, arruma, coloca tudo no jeito, mas em contrapartida tem pessoas também que tudo que coloca a mão destrói. Tudo que coloca a mão derruba, morre, acaba. Por que será? Faça uma autoanálise na sua vida hoje. Medite nessa mensagem. Pastor, eu já sou dizimista, eu já sou ofertante, mas a minha vida não está prosperando. Coloque o Salmo primeiro em prática na sua vida hoje. Coloque o Salmo primeiro em prática e você verá que a sua vida vai prosperar em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a promessa de Deus é: tudo quanto fizer, prosperará. Não são assim os ímpios, mas os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Deus abençoe você nessa noite. Receba esta mensagem no seu coração. Que Deus fale melhor, fortemente ao seu coração. Deus abençoe. Um aplauso a Ele, bem forte, bem alegre. Você tem um encontro especial com a palavra de Deus. Pois está escrito: logo a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Igreja Pentecostal, Deus é amor. Voz da libertação.